Bom dia, Azul 2790, Centibex-Way, autorização Lençóis. Centibex 2790, só um minuto, cópia, o número 2, para Lençóis, prepara Momo WhatsApp. Momo WhatsApp, vai preparar. Victor Zulu, pronto, cópia. Autorizado Serra Brava, Romeo Foxtrot, conforme rota, Golf 677, nível de voo autorizado 090, decolada 17, primeira curva à esquerda, perfil da saída Conde, 502E na fila no transponder, 120.8, controle Salvador. Zero passagem na chegada da Mari, voa NISAP, descida para o 060. Graus com 08 nós. Além da coluna 03378. Isaac, senhor Info 02, reporte na hotel para cruzamento da 10. Isaac, Golf Kilo, autorizar ingresso do pátio 1, vai ter que ser a pátio até o pátio 3. O dia reporta calçado e assim que pronto já temos a sua cópia aqui para Guarambi. Pode ingressar o patrão até o passo 3, com a cópia, tá? Um minuto. O azul 4463, tem que ser aqui, Ilhéus Ilhéus Aguarda, é o número 3, apenas confirma o nível solicitado, é 180. Afirma. Um minuto. 790, pronto. 790, pronto, cópia. Afirmo. 30 Serra Bravo, Lima Eco, Lençóis, conforme rota, plano de voo, o nível autorizado no 60. Devolada da pista no 0, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Momo VATAP. Momo, transição VATAP. O transponder 5066 e o controle no 20.8. Assente, autorizado conforme rota, 160 ao nível autorizado, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. 5066, transponder 208 é o controle. Informa negativo o gradinho que aconteceu. A gente já cumpriu inferior. Cumpriu inferior. Ok. Está o nível de voo 070, aguardando mais próximo procedimento terminado. Minuto cópia, número 3, o Oscar Maquina aqui, sente que é Manati. Ah, não. Oscar Golf Kilo, pronto. Pronto, autorizado Serra 90, Golf India, Guarambi conforme rota, no plano de voo, no nível 100. Após vai alterar conforme plano Yankee, 085 para o saco destino. Abo 1, Elefa será o perfil de saída, 5060, será no transponder, e 120.8, opera controle Salvador. Obrigado, Salvador, Serra 90, Golf, 10 de Rádio Golf de Volta, nível de voo inicial 100, após 0850, saída da 10 após Elefa, 5060, controle 120.8, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, correto, apenas confirmou, já vou visual anteriormente, não vai? Afirmativo, já vou avisar a roda. A aproximamento no Pate 3, Oscar Golf Kilo. Vamos lá, Oscar Golf. Azul 4463, pronto, cópia. 4463, pronto, cópia. Azul 4463, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo no nível 180, após prosseguir o plano Yankee, conforme o 145 vai prosseguir visual, Ilhéus. 10, a primeira curva será à direita, no perfil de saída Coral. 5002, acena no transponder, e no 20.8, o controle Salvador. Autorizado Ilhéus, conforme a rota, nível 180, após o processo de zona 45, decola da 10, curva direita, Coral, 5003, transponda 208, controle, azul 4463. Alternativamente transponda para 0260. Confirmo, 0260? Afirmo. Sente, 0260. Correto, contingimento, chama profissional na 01, o azul 4463. Camará. Beatriz, o nosso 5 e descida ao nível de voo 060. Aeronave, seria o Golo 556? Afirmativo. Para sim, Golo 556, é pro Galeão, plano? Afirmativo. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, P90857 Monsul, nível de voo autorizado 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil de saída da El, Leda e Rumi. O transponder 5550 e o controle no 20.8. Gente, Golo 556, correto o cotejamento, confirma somente a posição do pátio. Correto, aqui na 04. Gente, 04, pátio 1, só um minutinho, que eu estou autorizado. Marcando posição. Turning camp, the point of that, I'll do that section. 5-5-6. Oscar Mike Yankee, pronto, cópia. Autorizado o grupo de Zulu Manati A1 no mil pés. Primeira curva à direita para ingresso no corredor Axé. O, vai decolar da 1-7, primeira curva à direita. O transponder vai ser na 0146 e o controle no 20.8. Step 71 negativo, mantém o trânsito 366. 366. O cotejamento confirma somente o POB, autonomia alternativa. Essa chama pronto, acionar a torre em 1895, bom voo. Fechar na minha 395 é posta ao término do desse. Sr. Vitor Zulu já posicionado, bate 3. Pátio 3, está autorizado o táxi, vai recortar a saída do pátio 3 para ingresso do pátio 1. Do 2771, na torre informa chuva leve sobre o campo. Sente do 2771. Boa tarde, é o Tama Mike Zulu Juliette. Mike Zulu Juliette. Afirmo, Tama Mike Zulu Juliette. Confirma a intenção de reboque. É o reboque não, senhor. É, a gente autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 minutos aqui na rebota 14. Já solicitado a autorização aí para ela. Ciente do giro de motor, Mike Zulu Juliette, vai chamar a término. Ciente, vai chamar a término. Trânsito 366, desse dá o nível de voo 060. Após mais 366, desce 060. Xanemia 315, desce ao 050. Após a mão, vai ser do 368. Desce no 5. Após a posição a mão, será do 368 em descida para o 050. Após a MAN 368-63-320. Sanema 320. Lista para 2500 pés, autorizado o procedimento RNAV. Reporte no serviço 366. 2500 RNAV, reportando o serviço 366. Tempo, ajusta na 012, com 556. Romeu Victor, Victor Zulu vai taxar a retaguarda do Boeing 737-600 como número 2, com ponto de espera. Vai chamar a torre quando pronto, em 1-1-8-2-9-5. Ajuste no 0-1-2. Bom voo. Salvador, boa tarde, eu chamo a minha 1-4-1-4-1-3. Tânia 6141, prossiga na chegada bom, aguardando o procedimento terminado e descida até o nível de voo 180. 180 na ponte, levando o R na linha. Motor Salvador, boa tarde, voo 1-2-5-5-2-3-5. 1-2-5-5, boa tarde, na chegada bom, descida ao nível de voo 070. Autorizados ao CEA, Vitor 367. Ok, direto para o 360, a descida para 070, é a aeronave da pista 10, o voo 1-2-5-6. 6141, desça até o 080, na chegada bom. Até 80 na Golden, é o 141 atrás. Matores, 1-1-8-9-5, ajuste no 092. Tânia 6315, início de redução para 2109, número 3 na aproximação. Vai seguir o tráfego da companhia, o Airbus 320. Reduzindo agora para 2106. Tânia 6226, vou direto ao Serra Vitor 366. Autorizado o Serra Vitor 366, o Tânia 6315, desça para 4000 pés, o ajuste é o 9092. 4.012, 6315. Azul 2771, falso serve 366, torre na frequência 8.95. 8.95, obrigado, boa tarde. Torre, muito boa tarde, o Azul 2771. Boa tarde, Azul 2771, no tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, altímetro 10, 12, forte visual para o campo. 12. Preventora visual, Azul 2771. 1556, decola os 26, controle 120, decimal 8, bom voo. Boa tarde, obrigado, 56. Bom, 556. Voo 2, voo 1556, contato radar, subvia sede da El para o nível de voo 360. Sede da El 360, posso dar voar da El, suba direita para 2000? Para 2000, Leda. 2000, Leda, 1556. Prossiga para 2510, reduzindo para 1909. Autorizado o procedimento RNAVE, reporte estabilizado. 7, Oscar Mike Yankee, aguardando autorização para decolagem. Vitorinha Juliette, liberacionar, chame táxi. Bono 255, desça ao 060. 060, 255. Campo, formo o segundo terço da pista molhada. O vento 090 graus com 04 nós. Sim, tiro pouso, azul 271, sente da pista molhada. 7, aguardo B3, no ponto de espera chamada 295-2790, ajustado 1012. Azul, Alboa, China 6320. Tá, China 6320, altímetro 0012, chuva leve sobre o campo, está molhada. Reporte passando, Serra Vitor 372, avistando e com trem checado. Contra 372, China 63. Zona 44, passagem na chegada Mari, descida ao nível de voo 080, aguardando mais próximo procedimento terminado. Mari, 080, aguardando mais próximo procedimento terminado. O 1255, iniciando redução de velocidade para 260 nós. Sente. 802, mantenha a posição. Uma aeronave taxiando na Taxiway Mike, está na escuta da torre? Zona 44, Voio Serra, Vitor 368. Descida para 2506, ajuste em Salvador 1902, autorizado o procedimento da RNAV. Fechar na M2, 26. Salve 9, graças a Deus, 77, boa. 320, visual. Barulho, se prepara da Dael, lê da morte, vamos. Dael, lê da morte, Salve, Salvador, muito boa tarde, 2000, gente, confirma aeronave 2771? Assina 2771. Autorizado, 4 Lima, Pátio 3, atenção ao sinalizador. Pátio 3, 4 Lima, 2771, boa. 67, né? 37, 141. O Victor Zulu, escuta. Confirma a posição. O Victor Zulu, confirma a posição que se encontra. Confirma, tá que se ouvir a Mike até o ponto de esfera da 17? Está na minha 395 torre, na frequência 18.9. 395. Encontra-se agitado. Provavelmente tem ouvido a sinalização aí no solo. Vai manter a posição na presente e vai aguardar. Confirma a intenção. É decolar da 17? Qual foi a instrução dada pelo solo? Confirma. Gente, mas confirma qual foi a instrução. Foi via Mike ou foi Quebec? Tsunami 315, boa tarde, número 2 na aproximação. Porto Serra Vitor 372, com trem checado, altimetrão no 012. Chuva leve sobre o campo, pista molhada. Gente, reportará o 372. Oscar Mike Yankee, autorizado a decolar da 17, o vento variável com 03 nós, Oscar Mike Yankee. 3 na 01. Autorizado iniciar o pushback e acionamento, chama a próxima táxi. Autorizado chama a táxi, 463. Show, chame a 141. Ok, com 1012 para 4000 pés, 1255. Chame a 141, desça ao 06, corrigindo, desça ao 050. É o 5 descendo, sinal 141. 3144 em descida ao 060. 060, 3144. 1556. Também centro Recife, na frequência 1251, na alternativa 128, decimal 35. Reportagem para Juliette. Alfa, vai reportar isso para Juliette, vem ser realizado. Yes. 12235, pouso autorizado, pista 10, pista molhada, o vento variável com 03 nós. Ok, é, vento variável com 03 nós, na pista 10 de pouso, baixar a travada. Eu peso no corredor a cheque. Solicita tua direta, senhorita, plataforma Manati ou no meu pé. Autorizado direto Manati, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Faltará 20 mil em Salvador, Oscar Maikian. Dois cinco cinco para o sequenciamento, fui na produção do 368. Ok, na produção 368. 1255. Tran 3144, redução para 2309. 239, 3144. Puxa da aeronave. Puxa na 6320. Autorizando o ingresso no pátio 1 na posição 05. Pátio 1 na posição 3805, pronto, cópia. Prossiga, 3805. Da 3805, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, Pesulu 0, Pubave, Pesulu 6, após conforme. Nível de voo autorizado 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita da El Leda Motiva, 5073, no transponder 1208, é o controle. 3805, autorizado Guarulhos 340, da El Leda Motiva. Informamos o Luno 0 por base, informamos o Luno 6 após. 1208 é o controle, 5073 no transponder, o SAM 3805. Azul 4463, pronto, tá. Já deu 115, era Caju, 2 horas. Confirma a aeronave que chamou o solo, 4463, tira para ataque. Ativo, pronto, tá. 115, era Caju, 2 horas. Confirma o POB autonomia alternativa, por gentileza. 115, Aracaju, 2 horas. Gente, 4463 Azul, autorizado táxi à direita, Índia, ponto de espera, pista no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 2, bom voo. Rio 2, autorizado direita, Índia, chama 1895, ponto de espera, Azul, 4463, boa. 2, vai colar. B315, autorizado Alfa, Juliette, Patio 1, na posição 03. Alfa, Juliette, Patio 1, na posição 3. SAM 9555, após Mari, Voice Serra, Vitor 366. Após Mari, Serra, Vitor 366, SAM 9555. Boa tarde, Azul 2790, posso estar pronto? Oi? SAM 3144. Faz 070 para o 60. Pisa no 44, sente, mantenha o 060. Mantenha o 060. Eu aguarde, mantenha a posição. Sente Valserve do 366. Afirmo. Observe 366, vai seguir o tráfego para 318, está a 5 milhas. Ok, então na proa do 1, Sierra Zito 366 para 2500. Xané 6141, descida para 4000 pés, reduzindo para 2009, é o número 3 na aproximação. 4000, reduzindo para 209, 6141. San 3144, em descida ao 050. 050, 3144. Está 9555 e descida ao 060. Oxa, né, 6226. Né, 6226, torre na frequência no 8.95. Adicionar 6226, reporte Serra Vitor 372, com trem checado, altímetro no 012. Vou reportar 372, confirma, está sempre molhado. Recife, Aracaju, regresso Salvador. 3 horas copiado. Número 2 a decolar, mantém seguro, está aguardando autorização. Azul 2790, autorizado a decolar, pista 10, vento 070 graus, com 05 nós. Nível de decolagem, 2790. Azul 4463, quanto será pronto? A gente mantém a posição, Azul 4463. Ok. Só entendeu como autorizado a RNAV, está iniciando o 367 agora, 6141. Porsche no 366, o CNM 148. Vai informar e está reduzindo. Santrismo no 44, reduzindo para 1909, descida para 4.000 pés, o ajuste é 90102. 4.000, reduz, 9012, está livre o procedimento? Partido servido 368, autorizado. Sim. Meia, altímetro 1012, o vento 050 graus com 05 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Entre o Panteão 80, Olimpo 02. 02. O voo 1255, Serra Vitor 366. 255, complete, chame torre em 118, decimal 95. 3895, muito obrigado, boa tarde. CNM 141, reduza para a velocidade de aproximação. Está reduzindo mais ainda, está com 150 agora, 141. Certo. Pouso 165, ano, frequência lista, coordenação própria com o hotel regra. Controle, uma boa, azul 2790. Azul 2790, contato radar, suba conforme autorizado para o nível 160. Subindo conforme autorizado para o 160, o 2790. As 64, assim, identificação desse mantém a nível de voo 050, vigilância e chegada amarela. Serra Vitor 366, passando o 141, chegando. É 1141, ciente, complete a aproximação, chame torre, 118, decimal 95, segue tráfego. Agora a posição de 12 horas, 5 milhas, um Boeing 738 da Gol. Certo, Gol, chama a torre, 2954. 3144, prossiga conforme carta do procedimento aeronave, reduz a velocidade a 1509 em condição. Na aproximação, guardando pista livre, voltímetro 0012. Ok, comida 2 aguardando o pistão. CNR 62, solos 42, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa tarde. Boa tarde. 295 vai chamar, 614, bora. Controle azul 2790, vai atingir 3.000, senhor. É, tem condições de subir para 160? Está livre da restrição, submantém o nível 160, azul 2790. Livre, subindo para 160, 2790. Olimpo 02, submantém nível 180, autorizado nível final. Ok, para 180, Olimpo 02. Prossegue na descida, está 9555. 2500, 2500, autorizado procedimento RNAV, pista 10, foi na Prota Serra Vida 366, reporte na final. 3500, reportagem estabilizada, está 9555. Informa ajuste de altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, está na 255, pouso autorizado. Não no 0, vento 070 graus com 05 nós. Ok, livre pouso, obrigado. 255. Corre, Salvador, boa tarde, o Xanamé 141 vai passar o Serra Vitor 372. Xanamé 141, boa tarde, número 2 para pouso, pista no 0, o ajuste de altímetro no 0 no 2. E 2 aguardando. 2895, boa tarde. Boa tarde, está 3544. Apá, Romeu, Golfo, prossigo. Salvador, está 3144. Está 3144, número 2 para pouso, pistão no 0, nave que precede um Air2 da Avianca. O ajuste altímetro no 0 no 2. 0 no 2 aguardando, 3144. E? Destino é Salvador, que não copiei anteriormente. seguinte, mantenha as condições visuais no 1500 pés, acione o código de transponder 0146, 0146, reposte no travesti para IP ingressando no corredor Interlagos. 19, 32230, prepare a sair da Boro 1 e aguarda a copa. Controle o azul 2790, autoriza a posição VATAP para o 2790? 0 aguarde. 39555, reduza para 1970, nós irá seguir traço voo 2 horas, 7 milhas, Bravo Alpha 320 da companhia com 130 de ground station. Após a decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés, após cumprir o perfil da saída Conde. Papa Romeu Vitor Zulu, autorizado a decolagem pista na 7, o vento 120 graus 049, atentando possível esfera de turbulência do tráfego da Avianca. Papa 390, seguinte, Romeu Gol. O azul 4463 mantém o ponto de espera da 1-0. Papatango, Vitor e Juliette autorizado a alinhar e manter pista no 7. Saneamento no 4-1, no solo, no solo de trato, sendo controle de solo na frequência no 2-1, decimal 9. Direito a 2-9, eu venho 4-1. Só 3-1-4-4 para informação de tráfego. Um Sierra Romeo 22 à sua direita, decolando a pista auxiliar. Não interfere. O vento 140 graus, 04 nós, o assistentímetro 1092, autorizado o pouso, pista no 0. Centro vento do tráfego, autorizado o pouso na 10, na 3140. Papá Romeo Vitor, Vitor Zulu, decolado às 47, montanha para o outro a 3000. Chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, boa. Com 190 no transponder e chama pronto, chama pronto pro táxi. Com 190 no transponder, vou trabalhar. Salvador, boa, 6141, assinado e grosso. Boa, assinado 6141, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, 6141. Meu papá Romeu, Vitor Zulu, está sob contato com a data. Voo 1964, desce para 2500 pés, estou autorizado a RNAV da pista 10. Voo ajuste Salvador 10111, voo CR-2366, reporte. 366, reportará, 2500 direto, voo 1964, João. 3. Prossiga, 4463. Já, a previsão de quando é que nós vamos declarar para falar com os convidados? Afirmo, aproximadamente mais uns 7 minutos. 7 minutos? Afirmo. Está 3144 no solo, os 48. Frequência 2 no decimal 9. 2 no 9, obrigado, boa tarde. Back Victor, nível 100. Decolagem pista 17, após a decolagem curva direita. Perfil de saída, arbor 1, após elefa via rota do plano. Aciona 5194 no transponder, controle Salvador 120, decimal 8. Batalha Vitor de Juliette, decolado aos 49. Mantenha, me escuta com a transferência. Tá 9555 na escuta da torre? Prossiga, tá 9555 estabilizado, final no zero. Tá 9555, para a informação de tráfego à sua direita. Um Papa Alfa 32, decolado a pista auxiliar, não interfere. Tráfego ajustado, autorizado pouso pista no zero. Vento no 00 grau, 049, o ajuste no 01. Mano 09 livre posse, tá 9555. Contato, Costa Rio 2230, 62 do seu aviso, pode resolver o alternativo Salvador. Costa Rio 2230, observe o Avianca parqueando no portão 62, depois via Pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 01 no bom voo. 0111 é o ajuste, vai tentar. Troca de Paris, Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, ingresso com o Dante Arlagos, reporte, CEASA ou visual com o campo. Quem é que é para trás, né? 3144, visual com passarelo. Sim, são 3144. Quase passarelo ingressa. Via Juliette, utilizando a medida do possível, portão 1. Portão 11, após passarei, obrigado. Na 3805, fazendo a equipe de sala, assim que a companhia cruzar a retaguarda, vai parquear no portão 11, nesse chama táxi. Autorizada, nós vamos passar na retaguarda, 3805. Prossiga. Após o tráfego na curta da 190, autorizado a alinhar e manter, informo que após a decolagem vai subir restrito, vai manter 2000 pés até a liberação do controle. Após a passagem de tráfego, a linha mantém, após a decolagem, mantém 2000 pés até a liberação do controle. Passa lá, Dropa 3, para ataque do ar, 12000. 1-1-8, decimal 95. 3-8, você, Dropa. Despacho Índia, ponto de espera 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-1-1. Está no 9555, no salmo 52, ao livrar, chame em controle de sol na frequência no 21, decimal 9. 21, obrigado. Salvador, 964, da Gol, final 10. 9464, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro, 1091. 1091, continua ajuste. Azul 4463, decolagem, vento variável, 039. Autorizando decolagem, 1-0, 4463. Papá Romeu Romeu Romeu Golf visual com o bug da Gol na final da pista na zero. Gente, Papá Romeu Romeu Romeu Golf 360 pela esquerda, reporte reintercepção. Vamos lá. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, confirme, já iniciando 360? Afirma, sim. Ciência, reporte visual com o bug na Gol no final. Ok, agora já está visual com o bug. Tenha o setor com 360 pela esquerda, aguardando autorização para aproximar para o final da pista no 7. Certo, Romeu, Romeu Golf. Gol 941964 para informação de tráfego à sua esquerda, um Alfa Charlie 90, sente do seu tráfego, não interfere, autorizado com o pista no 0, vento 070 graus, 029. Gente, me pouso no 0964. Azul 4463, decolada 5433, frequência 208. 208, boa. 63, nivelada 2000. Azul 4463, contato radar na decolagem, se mantém a 4000 pés, autorizado direto coral. estado de comunicação após 10 milhas, só para o nível 180. Ok, 4000, Coral, caso de falha, só para 180. Azul 4463, informa o tráfego 11 horas 7 milhas, rumo nordeste, passando ao nível 050, subida para o nível 090, Serra Romeu 22. Excelente, obrigado. Azul 4463, tráfego superado, azul para nível 180. Para 180, 4463. Voavam o bike na aproximação final do zero, do Romeu Romeu Golfo. Gente, papai Romeu Romeu Romeu Golfo, autorizado final do 97, aguardando autorização para curso. É, ok, guarda. Gente, passaredo 2230. Autorizado a alinhar e manter destino zero. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Autorizado pouso, pistão 7, 080 graus, 029, tráfego obstáculo. Teve pouso, 17, Papá Romeu, Romeu Golfo. Papá Tango Vitor, Índia e Juliette, no ataque de conhecimento, setor tem frequência livre, ajuste, Salvador no 09. Autorizado, chamada 0, vento variável 039. Autorizado, devo lá em 2230. Papatão, gosto que eu vou fiquilo, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Autorizado a alinhar e manter pistão 0. Romeu, Romeu, Romeu Golf, no solo 57, libere a primeira direita, papá, o chassi na frequência livre. Passarela do 2230, decolador 57, chame controle Salvador na frequência no 20, décima 8. 208, controle Salvador, obrigado, boa tarde. 4 a bordo, 5 horas de autonomia, Bernardo do Leão. 205, táxi autorizado via Pátio Índia, quanto te espera 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-1-1. 1-1-2-9-5, quanto espera 3-2-0. 1-1-8-0, passarela 2-2-0. Azul 2790, chame sempre Recife na frequência 1260, alterna 1288. Recife Gente, aguarde, papadão, gosto que eu vou ficar. Gente, após o TAM, Juliette, portão 1-0. Tono 256, prepare a saída PUC, agora cópia, São Gonçalo. Valeu. Romeu Alfa Mike Yankee, mantém sobre condições visuais. Reporte 20 para o Salvador, ajuste no 0111. Costa Golfo Uniforme, chame táxi. Atalha Golfo Uniforme, ajuste de altímetro no 011, reporte no ponto de espera da Papá. Nossa Golf Uniforme autorizada, ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. Tanguasca Golf Kilo, autorizado a decolagem, pistão na 0, vento 090 graus, 03 nós. Tá 3805, mantém ponto de espera, vai aguardar aproximadamente uns 5 minutos devido a trava decolando na sua frente, menor performance. O papatão vai ser o uniforme, mantém a posição e aguarde o decolante. Então vai ser o Golfiquilo, decolado 02, chame controle Salvador na frequência 1208. 1208, acho que é Golfiquilo. Contato radar na decolagem, sobe via saída Arbor 1 para nível 100. Sobe via saída Arbor 1 para o nível de voo 100, chegou o quilo. Está autorizado IUCOV. Azul 4463, voo em posição IUCOV. Azul Índia Lima, Kilo Oscar, Vitor. Azul 4463, 7 milhas, proposição Coral, serviço radar encerrado, chame controle e Ilhéus na frequência 1201. Lima 100? Afirma, autorizada a linha e mantém, pistola 0. Lima 100, 03, 4116, acione identificação, DSV chegada à Mare para nível 050, ajuste no 011. No 011, DSV até o nível 050, Azul 4116. O Azul 4116, solicita liberação de velocidade no rádio, por gentileza. Azul 4116, cancelado a restrição de velocidade da chegada à Mare. Só o número 1 na aproximação. Entendeu que é o número 1? Afirmo. Azul 4116. Há possibilidade de vamos ter a Vitor 368 e ajudar o colega da Gol que está vindo atrás? Azul 4116, voo Terra 366. 366, muito obrigado. 4116. Autorizada com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1164, acione identificação, DSV a chegada a Mare para nível 060, ajuste no 011. 11, via Mare para 060, voo 164. Tolinho, acha a Golf Kilo. Prossiga. Você está em condições de slash para a mudança de regras de voo? Solicita o nível de voo 105, baixando o pouso 1847, acha a Golf Kilo. Platão Gosta Golf Kilo, mantenha 3 mil pés, onde IFR cancelado 1707, mantenha inicialmente 3 mil pés, aguarde para a subida. Mantenha 3 mil pés, aguarde para a subida, ótimo, Golf Kilo. Sr. Salvador, TAM 3805, da El Leda. TAM 3805, contato radar decolagem, sobe via saída da EL para nível 340. 340 da EL, com referência pode completar a direita pro Dimótica? 3805, após 2000 pés, se autorizar direto o Leda. Após 2000 Leda, 3805, grau. Palmeiras, Mike Yankee, mais que antes, desce para 500 pés, ajuste no 011, reposte através de Pituaçu, ajuste. Na 3560, acende identificação, deve ver chegada a Mare para nível 070, ajuste no 011. Zero controle o azul 4196 passando 100, vai reduzir 2509. Sai para contar? O azul 4196 está cruzando o nível 100 e iniciou redução para 2509. Quente, azul 4196. Golfo uniforme, decolada aos 10, chame controle salvador na frequência no 208. 208, passa com o telefone. Informação Momo, mais de ótica, mais que ótica. Gona 256, copia. Gona 256, autorizado São Gonçalo do Amarante, nível 370, via peso 1-0. Decola pistola 0 após a decolagem, curva esquerda, defeito saída Puca, transição Zipa, aciona transponder 5127, controle 120, decimal 80. São Gonçalo 370, apesolo 10, decolada 10, curva esquerda, Puca Zipa, 5127, transponder, 1208. 4196, ciente, desce restrito, nível a, perdão, a 4000 pés com 10111. Rodando o alto ao Golf Hill, informa o tráfego 10 horas, 18 milhas, rumo nordeste, passando nível 080, indecisa para 4000 pés, não é com 190. Entende o tráfego, alto ao Golf Hill. Entende o tráfego, alto ao Golf Hill. Rodando o alto ao Golf Uniforme. Como tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passa agora 1.000 pés e descida para 500 pés no Serra Quilo 76. Ciente, grato pela informação, porém não visual com tráfego, Oscar Golf Uniforme. Papa Romeo, Oscar Mike Yankee, descida para 500 pés e como tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo east, passa 1.000 pés e descida para 3.000 pés no Charlie 208. Ciente, vai somar 500. Asa 27 no 4, copia. No 4. Autorizado barreira, ISO 960, via rota conforme o plano apresentado, decola do 1-0, após a decolagem curva esquerda, perfil de saída Momo, VATAP, 5136 no transponder, 1-10-0, decimal 8, controle. Barreira 160 final, primeira mão no decolo pela esquerda, avançado 208, na saída, poderia confirmar o quadril transponder? 5136. 5136. Correto, chama a prova. Então, reduza para 2110 nós. Redução 2110 nós, dá 3160. Passaria 2230? Passaria 2230, prossiga. Possibilidade de coordenar a prova de condição, senhor. Aguarde, passaria 2230. Catango Oscar Golf Uniforme, palmo tráfego 12 horas, 1,4 milhas, 1,9. Passa 050 para 4.000 pés, não é com 190. Golf Uniforme. Azul 4116, informa o tráfego 3 horas, 12 milhas, rumo uísque. Passa 2.000 pés, cruzei para 3.000 pés, no Charlie 208. Azul 4116, traque de 4.000 pés. Controle, Oscar Mike Yankee, torre 118, decimal 95. Torre Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, boa tarde, prossiga. Boa tarde, passou por sua 500 pés, plano para o Paró de Caporte. Autorizado, base pela direita da ONU.